tem a folia. Eu sou a Bahia em todo lugar. Menino ou menina, balance com tempo, a festa nunca pode parar. Eu sou sua praia, não fuja da raia, pulando de farol a farol. A vida é a transa do axé, e eu sou seu amor. Vem pro mundo da avenida, vem a caramba e salvador, vem com esse saída. Vamos acabar com solidão. Quero conquistar teu coração. Vem pro lado da menina. Vem, caravana Salvador. Vem, todo mundo sem saída. Meu amor, vem pro lado da menina. Vamos acabar com solidão. Quero conquistar teu coração. Sou a Bahia em todo lugar. Menino ou menina, balance com tempo, a festa nunca pode parar.